luto pela paz. Eu sei que ela não existe mais. Eu luto pela paz, porque ainda sou capaz. Eu luto pela paz. Eu sei que ela não existe mais. Eu luto pela paz, porque ainda sou capaz. Eu sou capaz de sair, de curtir por aí, junto com meus irmãos, tudo na paz. Desarmado, mas sempre preparado. Tem muito desalmado, ninguém sabe o que a maldade é capaz. Ela é capaz de invadir sua mente, seu subconsciente, muito mais. Ela é capaz de trair, desejar, possuir, gananciar, sem pensar, pra se obter, chega até matar. Fazer o que se a fraqueza é mais forte. Sem paz, é abraçar a morte. Seu modo de agir, de pensar, de falar. Seu estilo de vida que vai influenciar. A paz começa dentro de você. A paz começa do seu proceder. De cá, de lá, de todo lado vejo a guerra. E o povo implorando e pedindo a paz na terra. O seu psicológico abalado pelo medo. O sistema nervoso já entrou em desespero. Tanto pobre quanto rico. Agora tanto faz, na favela ou no asfalto, todos buscam a paz. Eu já tive divergências demais, hoje tô ligado que não é assim que faz. A probabilidade de vida no crime é pouca, seja revolucionário. Saia da vida louca, mano, porque não rola, não rola. Consequentemente o crime te sufoca. Paz, paz, é você quem faz, corre atrás, rapaz, desistir. É capaz, você pode, você faz. Eu acredito na revolução. Paz, amor, Deus inquilino no coração. A verdadeira paz é só em Cristo. Enxergue a verdade, é nisso que eu insisto. Persisto e sempre digo: resgate a bondade do coração. Maldade é incapacidade, omissão da verdade. Eu luto pela paz. Eu sei que ela não existe. Mas eu luto pela paz, porque ainda sou capaz. Eu luto pela paz. Eu sei que ela não existe mais. Eu luto pela paz, porque ainda sou capaz. Chega de guerra, chega de sangue, chega de tiro, chega de morte, chega de ver os irmãos se matando, entrando em atrito por causa de droga. Chega de ver a polícia batendo e batendo o barraco atrás de tudo bem. Chega de treta, mão na cabeça, rajada de escopeta. O sol nasceu para todos e há somente um único Deus. E por você e eu, a morte ele venceu. A fé mexe com sentimento e rompe montanhas. Vai entender por que o ser humano se estranha. O ódio vem cegar os olhos quando vê já era. Aqui se faz, aqui se paga com a mesma moeda. Cheiro de vela, velório na outra rua. Mais um irmão que desce a sepultura. A estrutura do espírito é fraca. Fraca. O que o corpo faz, ladrão, a alma paga. Eu não enxergo a paz na decisão política que teve. Fica castelo, roubo erário, incentiva a crítica. Eu não enxergo a paz no gatilho do pau. E quando disparado leva vidas e só traz o mal. Com astúcia o inimigo articula e não espera. Manipula o ódio e financia a guerra. É como um vírus que contagia e propaga. O crime te seduz, castiga e te traga. Mas enxergo a paz no exemplo lá da cruz. O príncipe da paz venceu, seu nome é Jesus. Perseverar, lutar, chegar até o fim. Pra que desistir da paz se Deus não desistiu de mim? Por ele, para ele, na paz, a gente solta a voz e parte do sonoro. Redenção, Cairo. Eu luto pela paz, eu sei que ela não existe mais. Eu luto pela paz, porque ainda sou capaz. Eu luto pela paz, eu sei que ela não existe mais. Eu luto pela paz, porque ainda sou.